Uma 1.30 brasileira. Isso aqui é uma AK-47 russo. Mais uma R-15 lança-granada. Isso aqui é uma PT-92 9mm. Isso é Highlands. Fez presente no recinto, rola o beck, o parceirinho vai fazer a ronda no instinto. Tranquilo demais, vira terror, atividade dobrada. Contando os lucros dos mano lá fora, peça destravada. Veio toque no radinho, que as bonecas tá pra vir cheia de ódio. Posso me fuder, mas um deles vai cair. Dois peitos sobressalente, bro, é tiro pra caralho. Ninguém corre na troca, esses merda vão ter trabalho. Desde novo nessa porra, vendo a firma crescer, levando cerca no corpo, sofrendo atragem, enriquecer. Toma 40 pau, maconha, vende pra matar, morrer menor. Só me deram ódio, hoje eu vou mostrar o meu pior. Arma tocaia, hoje o arrego não foi. Quando eles vinham buscar, vai cantar 7-6-2. Não estrago, fator surpresa, geral quieto nos plana. Por trás dele já vai tal, contenção de lança-chama. Zumbido na telha, silêncio que precede os porros. Largo rajada pro alto, tentando acertar o besouro, porra. Vejo menos tirada, vejada, sangue frio. Os bota preto e volta em cima, igual cachorro no cio. Cabeça 1000 por hora, atrás da caixa d'água. Os homens tão lá fora, eu tenho minha peça em mágoa. Desde moleque eu sabia que ia morrer igual bandido. Já vai valer se eu conseguir levar uns vermes comigo. Só queria ter dinheiro, uma casa e carrão. Tô baleado, sujo de sangue, revólver na mão. Se esses filhos da puta me agarrar, não vão querer prender. Vão pegar o ouro, meu dinheiro, depois me fuder. Eu já tô pronto pra morrer, pode me chama de louco. Tem tira vera pros merda e o time é pro meu coco. Caiu dentro da treta, tô com rotina em volta. Tô sozinho e deve ter uns 5 vermes na escolta. Vou praticar, tirar o alvo, não vou pra lugar nenhum. Deixa um vulto no basculhante, brau, brau, menos um. Dona de casa grita horrorizada, não dá tempo pra nada. Bombas de gás lacrimogêneo são arremessadas. Meu sangue pinga no chão, volta pra terra onde eu nasci. Fico alguém do bonde vivo ou sua granada explodir. Menos dois, na guerra maldita. Não consigo respirar enquanto a matilha grita. Vai morrer, eu sou esporco gruíno. Deus não realizou meu sonho, que era morrer dormindo. Pensando bem, só vou colher o que a vida inteira eu plantei. Vivi pela lei do crime, sou fora da lei. Não vou ficar apanhando na mão desses comédia, eu juro. Antes de um deles me matar, deixar que eu mesmo me furo. Vai. Perdeu, dá volta, Zé. Vou pegar. Vem. Aqui, filho. Caralho, tá morto, mané. Ih, mano, palpou nosso trabalho. Vambora. Essa porra vai ficar cheia de mosca, puta que pariu. Caralho, o Nemo se matou. Chama o capitão aí, mano. Capitão!